6251, decola os 45, chame controle no 208, bom voo. 208, bom dia, 6251. Controle Salvador, bom dia, chame 6251. Chame 6251, bom dia, contato radar. Suba para nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Só 363, confirma o nível? Nível 360. 360 e após 2000 Leda, 6251. Gol 1229, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. Salvador, Mike Hotel Vitor, informa o centro do remoto, muito obrigado, bom dia. Mike Ocean Alpha Vista Uniforme, bom dia. Alpha Vista Uniforme para reboque da posição 1-1 do pátio 3 para a posição 5-9 do pátio principal. Ocean Alpha Vista Uniforme, autorizado. Início do reboque, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa Vista Uniforme, ciente, dando reboque, reportando para ingresso no pátio principal. 6251, chame agora Recife, frequência 125, decimal 1. Recife 251, 6251. Rio 5973, acionei identificação, voi direto Duna, desça para 4 mil pés com ajuste no 0 no 2. Vitor Uniforme, autorizado ingresso parte principal para a posição 01, reporte ao término. Corrigindo posição 09. Afirmo, autorizado. Ingresso no pátio principal para a posição 09, reporte hotel. Favito de proficiente, reportando no meio, achando dedicação, desça para o nível 050, via chegar a bordo. Está autorizando a final do NDB Zulu, deixa para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, informe estabilizado. 2 mil pés, perigoso, comandante estabilizado na final NDB Zulu, está 1 no 0, 1973. errado o reboque, graças, bom dia, na ponte 0. Alfa Vista Uniforme, ciente, bom dia. Azul 4040, Palmas Recurso Foxtrot, autorizado Salvador para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, e a Operazulu 21, nível autorizado 360, saída Arbor 1, após Boa Alefa, após Tozop, decolado 10, primeira curva direita, transponder 5405, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Azul 4040. Correto, reporte para o farol, pushback, estiramento. Salvador, bom dia, Gol 1961, informação Fox. Gol 1961, Foxtrot em curso, autorizado Salvador para Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857 até Moussul, nível 360, saída da El, após Lua Leda, após Irume, decolada 10. Primeira curva direita, transponda 5417, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Voo 1961, autorizado Gavião, nível 360, Upper November 857 até Moussou. Israel, Veda Irume, da 10, com curva direita, transponda 5417, controle 1208. Voo 1961. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Avalie. Fechando 6225, acionando dedicação, via chegada a bom, fidência para nível 060. interceptando com campo à vista o Rio 5973. Até Rio 5973, completa final, chame a Torre Salvador 118-95. 18-95, Torre, grato. 996, está autorizado a final do RNAV, desça para 2500, o ajuste 1092. Muito bom dia, ouviu 5973, final baixado e travado. Rio 5973, bom dia, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável 03. Cinco, 973, como recebe a torre? 5, entendido, variável com 3, livre pouso. Bom dia, solo Salvador, Oceanel 6075, autorização São Paulo Congonha, informação Foxtrot. Oceanel 6075, Foxtrot em curso, autorizado Salvador para Serra Brava, Serra Papá, que é Operzulu 10 por base, Operzulu 16, Osmo, DCT Confins, DCT Chomode após. Segue conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída Dael, Leda, Motiva, escola da 10, primeira curva, direita, transponder 5420, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 7360, aprovado Congonhas, Zeperzulon 10, Pubar, Zeperzulon 6, Posmon, direto Charles November Fox. Direto Chomonte, após conforme a rota do plano. Saída da El, Leda, Motiva, decolando a pista no zero. Transponder 5420. Transponder, correção. Controle 1208. Oxiné 6075 na ponte 8. Oxiné 6075, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback e instrumento. Reportaremos 6075. Solo Alzuno 3, libera direito, Solo Salvador no 219. Rio 5973, bom dia. Táxi autorizado para o pátio 3, via Taxi Alfa, Kilo, tempo abalizador. 4040, autorizado para o feedback de treinamento, reporte pronto para o táxi. Rio 5973, informa que a posição prevista é a 7 Lima. Interceptar sinal da Renato visual na nave, por meia. O 99 no meio, contra a sinal da Renato, estima 2 Salvador, 118.95 e tomou pouso. 118.95, muito obrigado, até decolagem. Oxano 6225, está autorizado a sinal da Renato, desça para 2500 pés, hoje o Oxano 0 no 2, informe estabilizado. Salvador, boa 99 no meio, bom dia. Estamos a 3 milhas e meia dos 372 visual. 99 no meio, bom dia. Polo autorizado, pistão no 0, vento 3 no 0, grau 029. Livre pouso, não no 0, gol 99 no meio. Gol no 961, pushback, coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Chama nem táxi, mano, senhor. Solo Azul 4040, está com 1-2-3 a bordo, autonomia de 3 horas e 20 minutos, alterna Ribeirão Preto, está pronto para o táxi. Azul 4040, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Taxiway India. Quando pronto, chame a torre 118, decimal 95, o ajuste de altímetro 1012. Autorizado, táxi com espera no zero via India, torre 118, decimal 95, ajuste 1012, Azul 4040. Salvador, bom dia, 199-16. Voo 99-16, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, 99-16. Voo 1961, táxi 171, 3 horas 45 minutos, Campinas. Voo 1961, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, Taxiway Índia, quando pronto chame a torre, 118, decimal 95, o ajuste de altímetro 1012. Pátio 1, Índia, 0012 e 1895 no pronto, 961, bom trabalho. Igualmente. Azul 4040, a linha decola sem parada? Afirma, a linha decola sem parada, Azul 4040. Azul 4040, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento variável 029. Sim, autorizado a alinhar e decolar Azul 4040. Muito bom dia, o Xenia 6225. Está com as milhas do Serra Vitor 372 estabilizado. Xenia 225, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, informa o tráfego da Azul, ingressando neste momento pistão no zero, em breve iniciará a decolagem. Afirmativo, 6225. Juliette, Gol 99 no meia. Autorizado Juliette para o portão 1-1. Autorizado Juliette para o portão 1-1, Gol 99 no meia. Salvador, bom dia, 7-3-2-9-0, estamos tendo a informação Foxtrot. 7-3-8-9-0, Foxtrot curso, aguarde cópia. Prepare Cuca, transição Aracaju. Cuca, Aracaju, Center, 3290. Oceané 6075, coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol, em direção ao portão 1-1, à sua esquerda, está autorizado o pushback, funcionamento, reporte pronto para o táxi. Ok, então após a passagem do Gol, prossegue para o 11, está ali, 6075. Salvador, bom dia, Azul 4040. E Azul 4040, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Elefa. Direita voa direto Elefa, sobe ao 360, Azul 4040. A Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Upper Zulu 17, nível 330, saída Pulca, Jama, Aracaju, Decola da pista no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5424. Frequência do controle Salvador 120, décima 8. Gente, na 3290, autorizado Recife, Pretolona 7, inicial, nível 330, Cuca, Jamo, Aracaju, decolada 1-0, curva esquerda, 5424, transponder o controle de Salvador 120-80. Então, 3890, o planejamento está correto, reporte pronto para o pushback treinamento. 3890, center. Nove meia um ali, mantém pistão no zero. Sim, mantém no zero, Chanel 6225, solo 25, libera a direita, solo Salvador 1219. 219, 6225, libera a direita. Chanel 6225, táxi, lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Lento Alfa, antes da Juliette vai reportar 6225. Quando nós vinha ouro, pronto. O 961 autorizado decolagem pista 1-0, vento variável 02 nós. Você decolagem no 0, agora 961. Chanel 6225, agilizando, está autorizado Alfa Juliette para o portão 02. Juliano, autorizando agora Alfa Juliette, portão 2, Chanel 6225. Vou reportar aqui no travessa da posição. No 961, decola aos 28, controle 1208, bom voo. 208, 961, bom trabalho. Ciente, a administração do aeroporto já está ciente desse buraco entre a Eco e a Delta, na taxa real, para nós. Afirmativo, mas é uma sequência muito grande aqui, o pessoal tem que fechar para arrumar, porque a aeronave, ela trepida inteirinha, chacoalha muito. Ciente, iremos informar novamente. Obrigado pela informação. Obrigado, senhor. Você segue direto para a 72, não? Buraco é da gestão Lula. Agora dá graça às fotos. Solo, Xané. Chanel 6075, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Parte 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 118.95. Ajuste no 012. Fique atento à aeronave da companhia que irá partear no portão 02. Consciente, baixo. Ponte espera de 295, 50 rádio. Salvador, TAN-38390, solicitou posto acionamento, posição 7. TAN-38190, coordene com a equipe de solo após a passagem do voz da Avianca, que está taxiando a retaguarda, está autorizado para o acionamento, reporte pronto para o táxi. Após o colega Avianca, autorizado o posicionamento, TAN-38190. Aguardando o balizador na posição 2, né? Chuleve a 225, ciente. O 1759, desça para 4 mil pés, o ajuste 10 no 2, na chegada bom. Autorizado, o Serra Vitor 367. Decolar pistão no zero, vento variável com 1 nó. A linha decola, sentido vento. Vai. Rodrigo 1093, acione a identificação, desça para o nível 060 na chegada bomba. 360075, decola 34, chame controle no 208, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, chanel 6075. Chanel 6075, bom dia. Contato radar na decolagem, suba para o nível 360, autorizado direto laser. 360 vai para o laser então, 6075. Piado 110 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Patione, Taxiway India. Quando pronto, chama a torre 118, décimo 95, o ajuste de altímetro 1012. Entre via Patione, India, ponto de espera 2895, que é legal no 012, bom dia, tá, 290. Dia. Ao 9972, acionei a identificação, chegada Mari, vou indo para o DITAP e desça para o nível 050. Bom, DITAP, desça para 50, 9972, na época da Serra Lima, avançou em curso para o Foxtrot, decolada a pista no 7. Salvador 093, pode voar o Serra Vitor 367. Autorizado, Serra Vitor 367, gol 1093. 37, obrigado, com 093. Boa, Elefa, decolada 17, primeira curva à direita. Transponder 5421, frequência do controle de Salvador 120.8. Serra Lima, cotejamento correto. Confirme o POB autonomia. São 3890, bom dia. Autorizado a linha de decolagem, estão no 0, vento calmo. Estão decolagem, estão no 0, tá? 3890. Bom dia, são 3153, na Foxtrot, solicito nível 360 para o Galeão. 3153, Foxtrot em curso, autorizado Salvador para Serra Bravo Golfe Lima, via Upper November 857 até Mossul, nível autorizado 360, saída da Eole de Irume, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5427, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado 360, Upper November 857, até Mossul. A saída da El, Leda e Rumi, decolando a 1-0, primeira curva direita, transferência 5-4-2-7, controle 1-2-0-8, posição 06, na 3-1-5-3. Na 3-1-5-3, correto, reporte pronto para o pushback, treinamento. Pronto, pushback, treinamento, na 3-1-5-3. Oceania 6075, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 1288. 1251, alternando 288, bom dia, 6075. Federal 9972, confirme o procedimento que irá executar? Entendi, autorizado voadora. Para a final do DNV Zulu, Voiduna, deixa para 2.000 pés com ajuste no 012, ao número 1 na aproximação, Federal 9972. Está mandando a registro voando Duna com 1.012 pés, 9973, autorizado. Rio 5975, número 4 na aproximação, reduza para 2309. Motor Salvador, bom dia, até 390, 1800 pés na Puca. 3890, bom dia, contato radar, subiu para o nível 330, saí da Puca. 330 na Puca, 390, senta. Aliança Federal 9970, acione identificação, chegada Mari, para o nível 050. Voo 1759, número 2 na aproximação, voe para o Serra Vitor 368, descida para 4.000 pés, o ajuste no 012. E desce para 4.000, na ponta Serra Vitor 368, bom, 759, número 2. No 093, número 3 para aproximação, desça para 4.000 pés, o ajuste.